Alô 755, desça para 2 mil pés, ajuste na 097, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, responsabilizado. Para 2017, autorizado X-Ray, chamar estabilizado, ou 755, está livre da restrição de pelô? Afirmo. Obrigado. Correção, TAM 4753, mantém o perfil da chegada bom. Mantém o perfil da chegada bom, 4753, desça para 4 mil pés sem restrições. 4 mil pés sem restrição, está com 473. Está livre a questão de velocidade? Livre, está 4753. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Gol 2092, 10092. Informação Índia, cruza 190. Gol 1092, via chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 050. Ajuste na 097. 1017, desce ao 050. 0 via Movet, bom médio no Gol 1092. RD, Salvador, companhia do 4234, quanto espera da 1-0 pronto. Do 4234, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento no 60 graus, 89. Alinha, vai falar do 4234. Gol 1233, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260288, bom dia. Bom dia. Jogou no 759, ponte de espera da 10, pronto. 759, bom dia, mantém ponte de espera. Estabilizado final da 10, gol 9755. Gol 9755, complete final do procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895 para a torre, gol 9755, até logo. Até bom voo. Obrigado. Quatro, sete, cinco, três, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1 no 0, reposta blizzard. 2000, como diz, você se encontra aí, blizzard no ILS X-Ray da 9-0, certo? 7-3. 2-0, aí, Salvador. 2-0, Salvador, bom dia, gol 9-7-5-5, aproximação final, pista 9-0, passando Índia Serra. Bono 755, bom dia, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-60 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, pista 1-0, gol 1-755. Gol 350. É só 350, azul 4-2-3-4. Autorizado acionamento, chamo para o táxi, Oscar Mike aqui. Nove, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém no zero, agora no 759. No 755, solo 35, libere a direita, solo 12 no décimo 9. 2195, liberando a direita, bom, 755. Autorizado a decolagem visto no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Autorizado a decolagem no 0, no 759. No 755, solo no 219. Tem um 219, penso, obrigado. dia, é o azul do 4921, informação índice, 4240, descida 160, chegada bom. Azul 4981, no via chegada bom, desça para o nível de voo 080, ajuste na 017. 080, via chegada bom, ajuste a 1017, 4981. 1092, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento CLS X-Ray, da pista 10, repasse habilitado. 2097, alívio X-Ray da 10, repasse habilitado, voo 0097. Bom dia, controle, voo 1759, decolamos na sua escuta. 1759, contato radar na decolagem, via saída Sambo Uno, sub mantenha nível de voo 360. Sambo Uno 360, voo 1759. Abandão Pituba, vai entrar sobre a voo na paralela em Timbuí, em Guatemi, Mike Vitor Alfa. A passar para Mike Vitor Alfa, ciência. Estabilizou, tá? Contato 53. 4753, complete novo procedimento, chamamento de Salvador, frequência 118, decimal 95. 395. Azul 4234, chama centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado, bom dia. Bom dia. 4753, ponto autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 79. Ele pousa a pista 10, tá? 4753. Autorizando o táxi, até que o táxi Oscar, Oscar Mike Yank, chama no ponto de espera pronto. Chama no ponto de espera de Oscar. Bono 092, a torre acaba de informar que Salvador opera visual com chuva leve nas vizinhanças. Paciente, Bono 092. 3, solo 41. Libere a direita, chame solo Salvador 121, decimal 9. A direita, solo 219, tá? Contato 13. Autorizado ingresso, recosta alinhado e pronto, pistão na 7. Recosta alinhado e pronto, 1759. Sou 1759, prossiga. É, uma coordenação com o centro, por gentileza, na posição ótima. Sim, agora de coordenação com o centro Recife, gol 1759. Obrigado, estou na sua escuta. Controle 1092, estabilizou na X-ray da 10. 1092, completo final do procedimento, chame em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, gol 1092. Fica Mike Yankee, autorizado a decolar de pista 17, vento no 60 graus, 9 nós. Yankee. Salvador, bom dia, gol 1092, final do X-ray da 10. 1092, continue a aproximação, informa o tráfego decolando cabeceira auxiliar, segue em via litoral sul, à sua direita, não interferirá com a sua aproximação. Continue aguardando autorização de pouso. 1-2-8-35, alterna 1-2-5-1. 2-8-3-5-2-5, agora 1-7-5-9. Azul 4981, autorizado a descer para 4.000 pés sem restrições, ajuste na 097. 4.000 pés sem restrições, ajuste na 0.97. 0.92, pouso autorizado, pista 1.0, vento 1.60 graus 7.9, informo último terço da pista parcialmente molhado. Paciente tem livre pouso na 1.0, gol 1.092. Camaic Yankee, decola os 4.4, transfere agora controle no 2.0, decimal 8. 2.08, boa. Bom dia, conforme eu hoje, Camaic Yankee. Bom, meu Oscar Mike Yankee, mantém as condições visuais, corredor achão no meu pé. Informo um Romeo 44 fazendo sobrevoo na paralela a 500 pés. Afirmativo, compro de possibilidade de proa direta de novo para Mike Mike. Papá Romeo Oscar Mike Yankee, confirme destino? Paraty, novo papá Mike Mike. Sim, já autorizar direto o destino, vou para o meu Oscar Mike Yankee, quando possível chamar de pouso, reporte 20 milhas a façade de Salvador. Afirma, chama pouso 1106. 1106, sim, grande. Salvador, bom dia, o azul 2783, próximo ao ponto espera da pista 1-0. 2783, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Sim, mantendo 1-0, azul 2783. Uno 092, solo aos 4-6, libere a direita, solo Salvador 1-2-1-9. Direito, 219-0092. Final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1-0, é passabilizado. 2.000 pés, 1-0-1-7, autorizado no final ILS X-Ray, pista 1-0, azul 4-9-8-1. O 2783, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 7-9. Autorizado decolagem pista 1-0, azul 2783. No 2783, decola os 48, controle no 208. Ciente, controle Salvador 1208, azul 2783. Controle Salvador, bom dia, azul 2783, passa 1100 na Arbor 1. Azul 2783, via saída Arbor 1, sub, mantenha nível de voo no 60, aguarde contato radar. Ciente, sobe via o 160, azul 2783. O 273, contato radar, passou no 1407. Confere, o 2783. É, nós não cumprimos a restrição por cima, vai manter então 3000. Autorizado subir, manter nível de voo no 60 sem restrições, azul 273. Gente, subida 1 no 60 sem restrições, azul 2783. Localizador, 4981 da Azul. Azul 4981, completo final do procedimento, emitor Salvador, frequência 1118, decimal 95. Final, torre 1895, Azul 4981. Salvador, bom dia, 4981 da Azul, final de 7 milhas, Electric Stream, estou no campo. 4981, informe a pista no campo. Visual, Azul 4981. Mike Vitor. Passou o Rio Romeu Oscar Mike Yankee, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, sem frequência de transcoordenação. Tá livre, volto para o Azul 4981. Visual com campo? Afirmo, visual com campo. O motorizado pista 1 no 0, vento no 40 graus, 6201. Os motorizados pista no 0, Azul 4981. 2223 está a ponto de espera pronto ou visual, cara, na final? A gente manda a ponto de espera 2223. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. E manter no zero, 2223. Dois, 4981 no solo 55, libera a direita, solo Salvador no 219. Direito 219, azul 4981. Cadê 2223, autorizada a decolagem pista 10, vento 150 graus 8 nós. Silva decolagem 10, 2223. Passaredo 2223, decolado 57, chame o controle frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, 2223. Área 2223, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, sob manter nível de voo no 80. No 80, via Arbo 1, 2223. Tinha informado cumpriu o grande superior, senhorita. Estou sem restrições para nível de voo no 80, passarei 2223. Restrições no 80, 2223. Zeno Rótulo do Abacaxi, vai manter a mata escura, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Ana 3192, bom dia, via chegada boa média 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 097. Direta, nossa ideal é 239. Passarei do 2223, mantenha o perfil, informa o tráfego 10 horas, 57 milhas, rumo nordeste, passa nível de voo 144 para nível de voo 080 em aproximação para Salvador, retorno 320. Retiro 2. Passarei 2223, voz direto Elefa. Direto Elefa, 2223. Ana 3192, desça para o nível de voo 050, permaneça ajuste. 2783, chama centro Recife, frequência 126.0, alterno 128.8. Recife em 1220, 1288 para o azul 2783. 126.0. 260, obrigado. Alô. Bom dia. Virou a mata escura com o projeto Serra Independente, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, reporte visual com local de pouso. Será quando visual, Mike Vitor Alfa. Panamá 312, autorizado separar 2.000 pés em restrições, ajuste na 097, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, da pista 10, reboça habilitado. 2.000 pés, direto Salvador, bom dia, 3304, formação Kilo. Então, 3304, voe Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 080, ajuste na 097. 080, descendo, voando Alagoinhas, chegada Bonf, com ILS FP da 10, 3304. Papapá, Mike Vitor Alfa, ciente, frequência de próxima geração, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Bom dia, pode chamar a Mike. Igualmente, bom pouso. 2223. Prossiga. 23, nível final 160, Serita. Agora a coordenação com o centro Recife, passarei 2223. Já. Mantenha nível de voo no 60. 60, 2223. Papá Romeu, Oscar, Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais na proa do farol de Itapuã, no 1500 pés, ajuste no 097, repasse para a descida. Autorizado, Papá Romeu, Oscar, Mike Yankee, reporte através de Vera Cruz. Oceano 63, 12, completo final do procedimento, chave 2, Salvador, frequência 118, decimal 95. Cabra, bom dia, American. 229, flight level 212.110. America 229, I'm on arrival, 7 flight level 080, KNH 1017. 080, 17 about arrival, American. 3304, desça para 4000 pés sem restrições. Passa meu direto, 3304. Passaria do 2223, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288, obrigado, bom dia. Bom dia. É 312, no solo 18, direito, 121, décimo 9, solo. RAM 3304, desça para 2500 pés, ajuste no 017, autorizado. Final do procedimento ILS X-Ray. A pressão no 0, repasse autorizado. 2500 pés descendo, autorizado X-Ray deu no 0, RAM 3304. Erika Q29, Stanford Level 050, Canadian 017. Ok, 050. São 3304, mantenha ainda o perfil de chegada. Matias, descendo para 2500, pelo, pode pelo, ou pelo, Buna. América 229, speed 2309. Ok, 230 on the speed, American, 59. para 2000, 3304. Autorizado, 2000, peça para estabilizar, TAM 3304. Portarei. America 229, descend 3,000 feet, can 81017. I'm at 3,000, American 229. America 229, traffic 1 o'clock, 9 miles, northeastbound. Serra Kilo 76 and then 1,500 feet. Okay, American 229, let's put the traffic. 3304, complete final do procedimento. Chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 1189, 3304, bom dia. Bom dia. Através de Veracruz, Oscar Mike Yankee. Carro meu Oscar Mike Yankee, ciente, mantendo sobre regra de voo visuais, reporte através de Paris. A portaria da Paris. América Christian 9, descend 2500 feet, clear LS X-ray, runway 1087. Okay, down to 2500 feet, cleared. Understand LS X-ray? Salvador, bom dia, 3304, final da 18. Alice X-ray, American, 59. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee, tráfego 9 horas, 6.3.